A intensidade da transmissão vai reduzindo durante a mesa. A gente como recebe? 5x5, começa 5x5, depois ele vai diminuindo e fica, eu não consigo mais escutar no final da transmissão. Gente, obrigado pela informação. Estava no final, Renato. Bono 592, me escuta? Me escuta, Bono 57. 92, autorizado 250010, informe o então. Certo, Bono 592. Bono 400, vou ir para o Serra Vitor 3. Fernando Serra Vitor, na prova do 366, é isso? 366, afirmativo. Obrigado. Às vezes, a sua transmissão, por vezes, no finalzinho, ela está sumindo. Obrigado. Controle, Guardião número 5, no trabalho de situação, atenção, retornar para Salvador. Gente, Guardião 05, aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência de comunicações, Guardião 05. Ace Decimal 95, Tio Enate 1015. Copy, Tio Enate 1015, clear, holding point, runway 10, via apron 1, then India and Alpha, Portugal. Torre Salvador, boa noite, o Guardião 05. Guardião 05, autorizado o retorno para Salvador, fórmula final do Gaia, não estou visualizando o seu poste aqui no transfone no momento. Você pode confirmar, está autorizado o pátio do Gaia? Estimativo, chama na final do pátio do Gaia. Final, chama na final do pátio do Gaia, Guardião 05. 400, desde que mantenha 2500. Segue tráfego da companhia, posição de 12 horas, 9 milhas, um banho de 730. 7, desce para 2500 com 1016 na prova de 66. Acende do tráfego à frente. Guardião 05 na conta final para o GRAE. 7 fome no solo, vento 090 graus, 109. Repórter no solo, Guardião 05, grato. Zero to four, Roger, do you want to happen take off immediately? FM, I brought to zero to four. Okay, clear to line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 10, tower 024. Oh, 1592. Torre 1, 98, decimal 95. O frequência livre. Grato. Boa noite, Guardião 05. 2, Salvador, gol 592. Golo 592, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Temos a aeronave acabando de alinhar para decolagem. Clear for takeoff, 090 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, 091 degrees. No 592, o vento 100 graus, 109, autorizado pouso, visto no zero. Tower Roman to Bonaire to Portugal 024. We are crossing 1600 and Puka. 1024, climb and maintain level 350 via Puka departure, radio contact. Via Puka 350, Portugal 024. Golo 592, Salão Zulu 6, direita 219, só. Direita 219, Golo 592. Golo Salvador, Golo 592. 592, segue via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, Golo 592. Então, 400 autorizado por 100 graus, 109. 400. Salão 400, Salão Zulu 8, direita 219, Salão. Direita 219, Golo 9400. Salão Salvador, Golo 9400, livrou a pista pela ponta do próximo motivo. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, voo 9400. 0024. Salvador, prossiga por 24. Salvador, 24, contact canal, Recife Center, 126.85, enable 125.45. Recife 2685, secundária 2545. Tem uma boa noite, gente. Ponto no 2, aciona identificação, chegada mar e desça até o nível 050, ajuste no 05. Ponto 05, ajuste. Autorizado Serra Vista 368, desce para 4.000 pés, altímetro no 095, ou no 812. Turno 2, Rui, Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 014. Está autorizado o sinal R-Nave, reporte estabilizado.